A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora então, sejam super bem-vindos a mais uma super vitaminada de Jukebox, porque a vitamina da memória não é qualquer uma, é a boa música. E nós hoje trazemos dos anos 80 Red Box for America, também Bluebells com Young at Heart, e finalmente em 92 vamos recordar na nossa Jukebox Love, pois porque também resolvemos incluir na nossa rubrica um espacinho para aquelas músicas que a gente sabe, não é? Love, love, love, pois. Joe Cocker, Feels Like Forever. É mesmo assim que se chama a terceira proposta da nossa Jukebox de hoje. Então espero que esteja tudo pronto para viajarmos no tempo. Eu por mim já estou, só vou carregar no botão e here we go! Jukebox. Audiovisual opiate 100 years from now. Tidal bites and human rights, the satellites, your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. Taiwan, Western Sea. Feels Pois é, que não se brinca. Jukebox com três recordações fantásticas dos anos 80 e 90. Hoje, For America dos Redbox, ainda Young at Heart dos Bluebells e finalmente esta balada arrepiante do Joe Cocker. Feels Like Forever. E como as boas músicas permanecem, o convite fica feito. A próxima emissão da Jukebox é tal qual como esta. Absolutamente imperdível. Eu não consigo fazer isto. Assim de viva voz. Mas pronto, imperdível. Gostaram? Acho que ainda sou a pior, mas pronto. Ok. Jukebox.